Gente, o que vocês acham da gente fazer uma batalha de reverso aqui na piscina? Vai ser muito top. Agora eu quero ver quem consegue fazer o reverso.